Somos indivíduos eternos. É isso que somos. Somos indivíduos eternos. Eu estava navegando na internet, Bimala, e vi essa postagem aqui de Prabhupada, o mundo precisa conhecê-lo. Olha só, não, escuta só o que diz, né? Não, se fosse televisão era para olhar, mas rádio é para ouvir, né? Tá, sim senhora, um dia eu aprendo. É quem sabe erra ao vivo. Todo ser individual tem que ter a sua opinião. Esse é o significado de individualidade. Porém, todas as diferenças de opiniões têm que coincidir em Krishna. Krishna mesmo fala no Bhagavad Gita, mas Prabhupada está explicando, é claro. Krishna fala, Prabhupada explica. Krishna fala que a gente não tem que ir aceitando tudo cegamente, dizendo amém para tudo, não. Não, nós temos que... Nós somos seres individuais, nós temos que usar a inteligência, nós somos seres pensantes. Então Krishna fala que a gente tem que se aproximar de um mestre espiritual, ouvir o que ele tem a dizer, né, e fazer perguntas submissas, não é ir aceitando tudo, não. E agora a Prabhupada explica mais esse detalhe. Então, nós temos que ter a nossa opinião. Esse é o significado de individualidade. Porém, todas as diferenças de opiniões têm que coincidir em Krishna. Eu amo Krishna porque ele é gozador, Bimala. Por que que você gosta de Krishna? Por que que você ama Krishna? Ah, porque ele é bonito. Então, tem gente que ama Krishna porque ele é forte, porque ele é famoso, porque ele é inteligente, porque ele é renunciado, porque ele é colorido. É, então. Não, é, eu amo Krishna, quer dizer, eu amo Krishna, Bimala, mas essa, a intensidade é a diferença, né? Você pode amar da boca para fora, não é assim? Esse amor pode não ser sincero, então. Então eu amo Krishna. Pelo menos em teoria, eu amo Krishna porque ele é gozador mesmo. E Bimala, sabe por quê também? Porque Radharani é a dona de Krishna. É, outros amam Krishna porque... Tá, já parei de falar. Nossa, não é fácil não. Aí eu me lembrei, tá, já parei de falar desse ponto aí, dessa foto de Prabhupada, o mundo precisa conhecê-lo. Nossa, Krishna, Balarama, Radha, que cruz pesada. Aí eu me lembrei de um bom dia que a gente postou, que fala exatamente sobre esse assunto, sabe? Então, tá aqui, ó. Bom dia. Quando você ama Deus, Krishna, você ama automaticamente outra coisa? É... Quem ama Krishna nunca odeia nada nem ninguém. É isso aí. Mas no momento presente, nós não amamos Deus, nós não amamos Krishna. Apenas as outras coisas. É. Ou ama Deus ou ama o mundo, né? A gente ama mais o mundo que Deus. Mas o amor está aí. Assim como manter a árvore bem saudável, você precisa derramar a água na raiz. Mas se você simplesmente desistir da rega até a raiz, se você simplesmente regar as folhas, galhos e galhos, então o que você terá? Naturalmente haverá degradação da árvore, automaticamente. Se você não der comida ao estômago e se você fornecer alimentos para os olhos, para os ouvidos, para os três pontinhos, as pessoas ficam passando porcariada para todo lado no corpo, mas... não supre comida ao estômago, então qual será a sua saúde? Da mesma forma, desde que não amamos Krishna, então qualquer que seja o amor que estamos mostrando para a sociedade, amizade, amor e país e comunidade, eles são todos fúteis. Portanto, apesar de tanto avanço da chamada civilização, não há amor entre si. Você tenta amar Krishna, então tudo será perfeito. Assinado, Srila Prabhupada. Prabhupada sabe tudo, né? Sabe tudo e mais um pouco. Então, essas postagens de bom dia, quem mandava para nós, para todo mundo na internet, era o Marcel. Mas infelizmente ele parou. É porque não deve estar dando mais tempo para ele, né, Bimala? Pensa que é fácil fazer isso? Ô Marcel, por favor, arrume um tempinho aí e volte a nos mandar o seu maravilhoso bom dia de todos os dias. Nós estamos com saudade de você e do seu maravilhoso serviço a Prabhupada e seus seguidores. Bom, Bimala, eu continuei navegando e vi essa postagem aqui, ó. A lei da atração está sempre funcionando. Quer você que é parar? Já falei demais, no começo falar menos. Perguntas curtas, com que respostas curtas? Falação curta. Bom. Tá, então a gente vai continuar falando do Bhagavad Gita. A gente vai continuar falando do Bhagavad Gita, porque todo esse conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, que a gente vai continuar lendo. E vamos mandar um alô também. Ah, alô, não vai mandar alô. Tem aniversário, não? Tem que quebrar o jejum, Bimala. Ah, depois fala. Depois do Gita fala tudo. Antes do Gita não fala nada. Tá bom, tá combinado então. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nossa, tudo com pressa, tudo com correria. Ah, se a gente quer ser devoto, a gente tem que fazer igual os devotos, correr contra o tempo. Mas a gente não é devoto. Ah, mas se quer ser devoto, tem que fazer o que eles fazem. Fazer, não imitar, seguir. Tá. Os devotos, realmente, os devotos estão sempre correndo contra o tempo. Quando eu morei com eles, não é para falar, tá. É o Bhagavad Gita, tá, o Bhagavad Gita. Mas não está aberto o Bhagavad Gita aqui. Ah, Bimala, você não abriu o Bhagavad Gita, Bimala. Nossa, não é fácil não, viu? Agora, não deu nem tempo de ler o verso antes. Nossa, estou abrindo aqui, estou enrolando aqui, estou abrindo. Estou abrindo o Bhagavad Gita aqui. A Forma Universal, capítulo 11, verso 22. Está no 21 aqui. Nossa, não é fácil não, hein? Depois lê, tá. Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 11, A Forma Universal. Ah, esqueci de falar que esse livro, o Bhagavad Gita, como ele é, está à sua disposição no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar ali que você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. Programa responde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Estamos lendo o capítulo, já falei. Tá vendo? Você faz uma bagunça, eu erro tudo. Tá, cantar o verso. Tentar cantar o verso 22. Rudra ditya vasavodhecha sadhya vishwe shwino marutash choshmupascha gandharva jaksha. Desculpem. Gandharva jaksha shud. Desculpem, tá vendo, Bima? Gandharva Jaksha Sura Sida Sanga Vikshante Tuam Vismitashchaiva Sarve. Não vou nem tentar cantar de novo. Tá bom, sim senhora, a senhora que manda fazer o quê, né? Rudra Aditya Vasavodhecha Sadhya Vishwe Shuino Marutas Chomash Pascha Gandharva Jaksha Sura Sida Sanga Vikshante Tuam Vismitaschaiva sarve, tradução palavra por palavra, Rudra, manifestações do Senhor Shiva, Aditya, os Adityas, Vasava, os Vasus, Je, todos esses, Cha, e Sadhya, os Sadhyas, Vishwe, os Vishwadevas, Ashwino, os Ashwini Kumaras, Maruta, os Marutis, Cha, e Ushmapa, os antepassados, Cha, e Gandharva, os Gandharvas, Jaksha, os Jakshas, Asurasida, os demônios e os semideuses perfeitos, Sangha, reuniões, Vikshante, estão vendo, Tuan, você, Vismita, com admiração, Cha, também, Eva, certamente, Sarve, todos. Tradução completa às diferentes manifestações do Senhor Shiva. Os Adityas, os Vasus, os Sadhyas, os Vishwadevas, os dois Ashwinis, os Marutis, os antepassados e os Gandharvas, os Yakshas, os Asuras e todos os semideuses perfeitos estão olhando você com admiração. Não tem tradução, Bhimala. Tem? Não, não tem tradução. Então vamos ler o 23. Rupam mahate bahu vaktra netram mahabahu bahu bahu rupadam bahu daram bahu danstra karalam drishtvaloka pravyatitastataham. Eu não errei porque esquentou, agora vai. Tradução. E também não tem significado, Bimala. Nossa, essa Bimala só me apronta. Depois eu que atraso o programa. Vou ler a tradução aqui. Ó Krishna de braços poderosos, todos os planetas com seus semideuses se perturbam ao verem seus muitos rostos, olhos, braços, barrigas e pernas e seus dentes terríveis. E assim, como eles estão perturbados, eu também estou. Agora o verso 24. Nabhais prisham diptam anekavarnam viatananam jittavishalanetram dishtvahitvam pravyatitam tararatma dritim navindami saman, desculpem, dritim navindami shaman chavishno. Ó Vishnu todo penetrante, já não posso manter meu equilíbrio, vendo suas cores radiantes encherem os céus e olhando para seus olhos e bocas, estou com medo. E agora o 25. Danstra karalani chate mukani drishtvaiva kalanala sani bani disho najani nalabecha sharma prasida devesha jagam nivasa. Ó Senhor dos Senhores, refúgio dos mundos, por favor, seja bondoso comigo. Eu não posso manter meu equilíbrio vendo assim os seus rostos abrasantes como a morte e dentes terríveis. Estou confuso e não sei onde estou. Agora os 26, os versos 26 e 27. Amityatvam rishtarashtrasya putra sarve sahaivani pala sangai Bhishmo Drona Sutta Putrastataso Sahas Madhyairapi Yodamukhyai Vaktranite Tvaramana Vishanti Danstra Karalami Bayanakani Keti Vilagna Dashanantareshu Sandrishyante Churnitair Uttamangai. Todos os filhos de Dhritarashtra e juntamente, todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com seus reis aliados, assim como Bhishma, Drona, Karna e todos os nossos soldados, precipitaram-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. Também vejo que alguns deles são triturados entre seus dentes. Imagine, né? Se é terrível ver alguém morrer, imagine ver milhões de pessoas sendo mortas. Imagine essa visão de Arjuna em Bimala. Essa visão que Arjuna está tendo. Vou até repetir aqui. Tentar repetir sem errar. Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com seus reis aliados, assim como Bhishma, Drona, Karna e todos os nossos soldados, precipitam-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. Também vejo que alguns deles são triturados entre seus dentes. É o que vamos ver com a tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kantarada Kantana Mosute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavameshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É por isso que as pessoas comuns têm medo da morte, a maioria morre de medo da morte, né? Quer até programar a própria morte para não encontrar com ela pessoalmente, com a boca da morte. Vou repetir esse verso aqui, Bimla, e já vou ler, porque senão... Todos os filhos de Dhritarashtra, juntamente com seus reis aliados, assim como Bhishma, Drona, Karna e todos os nossos soldados, precipitam-se para dentro de suas bocas, suas cabeças sendo esmagadas por seus dentes amedrontadores. Também vejo que alguns deles são triturados entre seus dentes. No verso anterior, o Senhor Krishna prometeu mostrar a Arjuna coisas que ele se interessaria muito em ver. Agora Arjuna vê que todos os líderes do grupo oposto, Bhishma, Drona, Karna e todos os filhos de Dhritarashtra e seus soldados e os próprios soldados de Arjuna estão sendo aniquilados. Esta é uma indicação de que Arjuna vai sair vitorioso na batalha, apesar das grandes perdas para ambos os lados. Então Arjuna já estava vendo o futuro graças a Krishna. Também se menciona aqui que Bhishma, o qual supõe-se ser inconquistável, também será esmagado. E Karna também. Não somente os grandes guerreiros do outro grupo, como Bhishma, serão esmagados, mas também alguns dos grandes guerreiros do lado de Arjuna. Essa guerra realmente aconteceu há mais de 5 mil anos, né? E morreram 640 milhões de guerreiros. Parece que durou quantos dias, Bimala? 18 dias. Acho que foi isso, 18 dias. É, então. Aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. O campo de batalha é real, Arjuna é real, Krishna é real, os guerreiros são reais. E todos que foram mortos foram liberados. Essa é a vantagem de ser morto pessoalmente por Deus, né? Quando Deus mata, imediatamente a alma dessa pessoa, essa pessoa, né? Na verdade, nós somos almas eternas, elas são imediatamente liberadas. Então é um bom negócio ser morto por Deus, né? Muita gente, oh, Deus matou, é Deus. Quando Deus mata, meu amigo, é só alegria. Agora, quando a gente morre sem consciência de Deus e sem ser morto por Deus, a gente continua ferrado aí, vagando dentro dos incontáveis planetas e universos. Tá bom, já parei de falar. Bom, gente boa, agora pode mandar alô, agora pode... Sim, senhora, então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde está, nossa, é hoje, hein? Onde está as coisas aqui que tem que falar? Vamos lá. Então, o jejum deverá ser quebrado nesta sexta-feira, das 6h42 às 10h23. Mas para quebrar o jejum tem que fazer o jejum, né? Então, quebrar o jejum, sexta-feira, das 6h42 às 10h23. Vamos mandar um alô, deixa eu ver para quem aqui que a gente vai mandar um alô. Para as pessoas que fizeram companhia para nós na live, Bimala. Essa live, muito tarde, hein? É, muito tarde. É, entre 10 da noite e 1 e meia da manhã. Não, 1 e meia da manhã a gente para, né? Porque senão não dá para fazer mais nada, porque é meia hora para botar a rádio em dia. É, a gente atualiza a rádio depois da 1h30, né? A hora que a gente para a live. Tá. A gente não, eu, né? Você já está dormindo, né? Você é o que é dia para... dia para os sábios é noite para os ignorantes. O que é noite para os ignorantes é dia para os sábios. É, eu falei isso aí, você não ouviu, né? Você estava dormindo. É, você é sábio. Aí eu sou ignorante. É isso aí, ó. Por isso que você manda, né? E eu abano o rabinho. Tá. Vamos, obrigado pela companhia, Rita de Cássia, Gilmar Trentin, Tiago Bastos, Dilipe Kumar, Jacó Justiniano, Júlio Durso, Rafael Oliveira, Chopinil Akashi, TQ, TMD, Ticu, Tilco, desculpem, Ticlu, TMD, Tilco, Jagadisha Pandita, Sumanta Das, Eleika, Stephanie, Silvana Zamberian, ou Zamberlan, não está dando para ver direito aqui, sua foto ficou ruim, Bima. Jaqueline Paniagua, Gopal, Sérgio Santana e Alberto Gutierrez. E você sabe quem está fazendo aniversário nesse dia 30, Bimala? É o nosso querido ouvinte Dani, de São José dos Campos. São José dos Campos. Dani, de São José dos... Ah, e tem mais uma, a Ana Vitória de Bauru também, São Paulo. Então, dois aniversários neste dia 30. Dani e Ana. E Ana Vitória de Bauru, São Paulo. Muito obrigado pela audiência das duas e parabéns às duas, que Krishna dê vida longa e saudável para vocês e para todos aqueles que vocês amam. Tá bom, gente boa? Então tá bom. E agora, na sequência do programa, a gente vai ler mais um pouquinho do Shrimad-Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Nossa, que miséria que essa cidade aqui, eu não consigo entender. Sente calor e frio ao mesmo tempo, é muito louco, né? É muito louco essa cidade. Bima, está muito forte o ventilador aí. Estamos lendo o canto 4, capítulo 21, Instruções de Maharaja Prito. Paramos exatamente no ponto onde mesmo. Onde. Ixi, linha 13. Nem abriu aqui o Shrimad Bhagavatam, nossa, é hoje, hein? Página, qual página que é, Bimala? Página 117, tá, vamos lá. Página 117. Qual que nós estamos agora? 116, 117, linha 13. Não é fácil não, viu? Onde que é que nós paramos? Linha 13. Nossa, já mudou de página? 115... 117, tá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, tá. É verdade. O Senhor Krishna é Purusha. Nós paramos aqui. Purusha. Purusha em português é desfrutador. E no caso de Krishna, ele é o desfrutador dos desfrutadores. É o desfrutador supremo. Ele não é apenas o desfrutador ao aparecer como uma encarnação manifesta, mas é o desfrutador desde sempre, né? Vamos falar assim, desde tempos imemoriais, desde o início, Puratana e eternamente, Nityan, é desde sempre, Krishna é desfrutador desde sempre. Onde está Deus que não vê isso, não vê aquilo? Deus está onde sempre esteve, desfrutando em sua morada eterna, com todos aqueles que o amam. Krishna nunca dá um passo fora de Vrindavana, a sua morada eterna. Ah, mas Krishna veio aqui neste mundo há 5 mil anos atrás? Veio, e ele veio junto com a sua morada. É, o rico viaja no iate, né? Iate casa, ou então motorhome casa, e Krishna viaja com o seu planeta inteirinho. Quando Krishna vem neste mundo, ele vem com o planeta inteirinho dele. Isso é para quem pode, não é para quem quer, né? O caramujo viaja com a sua casinha, a sua casca. A tartaruga viaja com a sua casa também. Essa é a diferença, né? Krishna viaja com o seu planeta eterno, transcendental, para onde ele quiser. Quem pode, pode, né, Bima? Fazer o quê? Por isso que a gente inveja a Deus, né? Então, Prito Maharaja disse que a suprema personalidade de Deus, Krishna, obteve... a gente viaja com uma malinha, né? Então. Prito Maharaja disse que a suprema personalidade de Deus obteve esta opulência de fama eterna simplesmente adorando os pés de lótus dos sacerdotes brâmanas. O Bhagavad Gita diz que o Senhor Krishna não precisa trabalhar para obter ganho material. Como é perpétua e supremamente perfeito, ele não precisa obter nada, mas ainda assim disse que ele obteve suas opulências adorando os pés de lótus dos sacerdotes brâmanas. Estas são suas ações exemplares. Quando o Senhor Shri Krishna estava na cidade de Dwaraka, ele ofereceu seus respeitos prostrando-se aos pés de lótus de Narada. Ao receber a visita de Sudama Vipra, um sacerdote brahma, né? Esse passatempo é muito incrível também. Está no livro de Krishna e está na coleção Shrimad Bhagavatam. O Senhor Krishna pessoalmente lavou-lhe os pés e o deixou sentar em sua própria cama. Apesar de ser a suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna prestava seus respeitos a Maharaja Yudhishthira e a Rainha Kunti. O Senhor Krishna comporta-se de maneira exemplar para nos ensinar que devemos proteger as vacas, cultivar qualidades sacerdotais brahmínicas e respeitar os sacerdotes brâmanas e os devotos de Deus, os Hare Krishnas. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita 3.21 que Ya ya acharyati shrestha sta ta evetaro jana. Em português, se os líderes comportam-se de determinada maneira, os demais seguem-nos automaticamente. É o que nós estávamos falando com o cliente ontem, Bima. Os animaizinhos seguem o animalzão, né? Então, o que um líder da sociedade faz, o povo vai atrás. É, até rimou. Então é isso. É muita responsabilidade uma pessoa ser líder, né, na sociedade, porque o povo vai imitar, o povo vai atrás. O povo vai atrás. É isso mesmo. Então, que personalidade pode ter mais liderança que a suprema personalidade de Deus, Krishna? E quem pode ter comportamento mais exemplar? Ninguém, né? Porque Krishna é perfeito e completo. Ninguém é mais perfeito que Krishna. Aliás, Krishna é o único completo e perfeito, porque todos os outros têm a tendência a cair, né? Não quer dizer que vai cair, né? Porque tem as almas eternamente liberadas, mas Krishna é a única pessoa que não tem essa tendência a cair, então é o todo perfeito. É evidente que ele não precisava fazer todas essas coisas para obter ganho material, mas todos esses atos foram realizados simplesmente para nos ensinar como nos comportarmos neste mundo material. Este verso, esse é o melhor ensinamento. Tá, desculpe, calma, Bina. Estou pensando duas coisas e só pode sair uma. Estou pensando duas, mas tem que sair uma. Então essa é a melhor maneira de ensinar, pelo exemplo. As crianças não aprendem o que o pai e a mãe falam, as crianças aprendem o que o pai e a mãe faz. Então é bom pensar antes de se tornar pai ou mãe, ou mestre espiritual, né? Porque as pessoas vão fazer o que a gente faz e não o que a gente fala. Este verso descreve a suprema personalidade de Deus, Krishna, como Mahatama Agrani. Ou seja, neste mundo material, os Mahatamas, ou grandes personalidades, da Mahatamas, Bimala. Mahatamas, é isso mesmo, não é Mahatma não. Os Mahatamas, ou grandes personalidades, são o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, e o Senhor Shiva. Mas ele está acima de todas elas. Narayana Parou Vyakta. A suprema personalidade de Deus, Krishna, encontra-se em posição transcendental, acima de todas as coisas criadas neste mundo material. Suas opulências, suas riquezas, sua beleza, sua sabedoria, seu conhecimento, sua renúncia e sua reputação são todos Jagat Pavitram, universalmente purificantes. À medida que falamos de suas opulências, o universo torna-se cada vez mais puro. Está vendo? Como purificar o universo inteiro. Tem gente, oh, como que eu vou me purificar? Aqui está a fórmula de como você vai purificar você mesmo e purificar o universo inteiro. À medida que falamos de suas opulências, as opulências de Krishna, o universo torna-se cada vez mais puro. No mundo material, as opulências pertencentes a um materialista não são jamais permanentes. Talvez hoje alguém seja muito rico, mas amanhã poderá ficar pobre. Um rico ouve isso, arrepia, né? Talvez hoje alguém seja muito famoso, mas pode ser que amanhã seja infame. Opulências obtidas materialmente nunca são permanentes, mas todas as seis opulências existem perpetuamente na suprema personalidade de Deus, Krishna, não apenas no mundo transcendental, como também neste mundo material. A reputação do Senhor Krishna é permanente. E seu livro de sabedoria, o Bhagavad Gita, como ele é honrado ainda hoje. Esse livro é o livro mais antigo do mundo, tem mais de 5 mil anos. Imagine, né? E continua sempre atual, porque é completo e perfeito. Não é como outras escrituras que precisam ser revisadas, corrigidas, atualizadas, não. O Bhagavad Gita é perfeito. E os originais estão escritos em sânscrito. Os demônios não têm acesso, porque se tivesse acesso, sumiria com ele, deturparia, detonaria, esconderia, né? Esconderia os originais para fazer a sua patifaria, como o Prabhupada fala, né? Não, mas o Bhagavad Gita é perfeito e completo por isso, porque foi falado pela pessoa completa e perfeita e foi falado na língua de Deus, o sânscrito. Então, o Bhagavad Gita tem os textos originais em sânscrito. Tudo que se relaciona com a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, existe eternamente. Não é mais uma coisa temporária e miserável. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, a Escritura Perfeita, está à sua disposição. Perfeita, pura, pura e perfeita, né? E completa e eterna. Está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você tem essa coleção para ler na tela ou baixar em PDF. E você que não quer ler na tela e não quer baixar, a próxima opção é o Livros de Prabhupada, onde você encontra essa coleção via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você clica aí, já encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E o primeiro canto é completo, são 3 volumes mesmo, viu, Bimo? Já eu vi a propaganda lá no Facebook. Então, o primeiro canto está completo com 3 volumes. Na impressão passada eram 4 volumes, mas com a modernidade, a compactação gráfica, coube o conteúdo em 3 volumes. Então, o primeiro canto está completo aí, já encomende a sua coleção, comece sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Estou abrindo aqui, você não abriu, né, o livro de Krishna. Tá vendo? Deu tempo. É porque você me cortou no começo, né? Se você não me corta no começo, não dava tempo. Não, a senhora tem razão sempre. Sim, senhora. Não, minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e Abanar o Rabi. Paramos aqui. As vaqueirinhas começaram a imaginar as grandes funções na cidade de Mathura. Krishna passaria pelas ruas e as mulheres e as meninas jovens da cidade o veriam das varandas de suas casas respectivas. A cidade de Mathura continua... Desculpem. A cidade de Mathura continha diferentes comunidades conhecidas. Eu estava pensando aqui nas vaqueirinhas, né? Nossa, como elas... Na verdade, esse sofrimento é puro êxtase, né? Não é um sofrimento material. A cidade de Mathura continha diferentes comunidades conhecidas como Dasharra, Bodha, Andaka e Satwata. Todas essas comunidades eram ramos diferentes da mesma família na qual Krishna apareceu, chamada dinastia Jad. Elas também esperavam a chegada de Krishna. Já estava certo que Krishna, que é o repouso da deusa da fortuna e o reservatório de todo o prazer e qualidades transcendentais, iria visitar a cidade de Mathura. As vaqueirinhas então começaram a condenar as atividades de Akrura. Elas falaram que ele levava Krishna embora, que era o mais querido, que o mais querido por elas, e que era o prazer de seus olhos. Ele era levado de sua visão sem que elas fossem informadas ou consoladas por Akrura. Akrura não devia ser tão impiedoso e sim deveria ter compaixão por elas. As vaqueirinhas continuaram a dizer: a característica mais espantosa é que Krishna, o filho de Nanda, sem consideração, já se sentou na quadriga. Por causa disso, parece que Krishna não é muito inteligente. Mesmo assim, ele pode ser muito inteligente, porém, ele não é muito civilizado. Não somente Krishna, mas todos os pastores de vacas adultos são tão insensíveis que já atrelam os touros e bezerros para a viagem a maturar. As pessoas mais velhas de Vrindavana são tão desalmadas. Elas não levam nosso apelo em consideração e impedem a viagem de Krishna para Mathura. Até mesmo os semideuses são muito cruéis conosco. Eles não impedem a ida dele para Mathura. As vaqueirinhas oraram aos semideuses para que criassem alguma perturbação natural, tipo furacão, tempestade ou chuva forte, para que Krishna não pudesse ir a Mathura. Elas então começaram a considerar: apesar dos nossos parentes e guardiões mais velhos, nós devemos impedir Krishna pessoalmente de ir para Mathura. Nós não temos outra alternativa além de tomar essa ação direta. Todos estão contra nós para levar Krishna embora de nossa visão. Sem ele, nós não podemos viver por um momento. As vaqueirinhas então decidiram obstruir a passagem através da qual era suposto que a quadriga de Krishna passaria. Elas começaram a falar entre elas: nós passamos uma longa noite que pareceu só um momento, dedicadas à dança do amor com Krishna. Nós olhávamos para o seu rosto, para o seu sorriso doce, e abraçávamos e conversávamos. Agora, como podemos viver mesmo por um momento se ele for embora de nós? No fim do dia, à noitinha, junto com seu irmão mais velho, Balarama, Krishna volta para casa com seus amigos. Sua face fica coberta com a poeira levantada pelos cascos das vacas, e ele sorri e toca sua flauta e olha para nós tão amavelmente. Como seremos capazes de esquecê-lo? Como seremos capazes de esquecer Krishna, que é nossa vida e nossa alma? Ele já levou embora os nossos corações de tantas formas através de nossos dias e noites. E se ele for embora, não tem nenhuma possibilidade de nós continuarmos a viver. A pensar dessa forma, as vaqueirinhas ficaram mais e mais pesarosas com a partida de Krishna de Vrindavana. Elas não conseguiam deter as suas mentes, e elas começaram a chorar alto e chamar os diferentes nomes de Krishna. Oh, querido Damodara, querido Madhava! As vaqueirinhas choraram a noite inteira antes da partida de Krishna. Logo que o sol nasceu, a Krura acabou seu banho matinal, subiu na quadriga e começou a partida para Mathura com Krishna e Balarama. Nanda Maharaja e os pastores de vacas adultos subiram nos carros de boi, depois de carregá-los com preparações de leite e iogurte, leite e manteiga clarificada, que enchiam grandes potes de barro, e começaram a seguir a quadriga de Krishna e Balarama. Apesar de Krishna pedir para elas não obstruírem o caminho, todas as vaqueirinhas rodearam a quadriga e pararam para ver Krishna com olhos pesarosos. Krishna ficou muito comovido ao ver a condição das vaqueirinhas, mas seu dever era partir para Mathura, porque isso foi predito por Narada. Krishna, assim, consolou as vaqueirinhas. Ele disse a elas que não deviam ficar aflitas. Ele voltaria muito em breve, depois de acabar com seu trabalho. Mas elas não puderam ser persuadidas a dispersar. A quadriga, entretanto, começou a direcionar para oeste, e enquanto procedia, as mentes das vaqueirinhas a seguiam à medida do possível. Elas olharam para a flâmula sobre a quadriga enquanto era visível. Finalmente, elas conseguiam ver só a poeira da quadriga na distância. As vaqueirinhas não se moveram de seus lugares E assim permaneceram até que a quadriga não pudesse ser mais vista de jeito nenhum. Elas permaneceram em pé, paralisadas, como se fossem quadros pintados. Todas as vaqueirinhas decidiram que Krishna não retornaria imediatamente, e com corações grandemente desapontados, elas voltaram para seus respectivos lares. Ficaram grandemente perturbadas com a ausência de Krishna, por isso simplesmente pensavam todo dia e noite nos seus passatempos e assim conseguiam algum consolo. O Senhor Krishna, acompanhado de Akrura e Balarama, conduziu a quadriga com grande velocidade pela margem do Yamuna. Simplesmente, por se banhar no rio Yamuna, qualquer um pode diminuir a reação de suas atividades pecaminosas. Os dois, Krishna e Balarama, tomaram seus banhos no rio e lavaram seus rostos. Depois de beberem a água limpa, transparente, cristalina do Yamuna, eles tomaram seus lugares novamente na quadriga. A quadriga estava parada embaixo da sombra de grandes árvores, e os dois irmãos sentaram lá. Akrura então pediu permissão deles para também tomar o seu banho no rio Yamuna. De acordo com o ritual védico, depois de tomar banho no rio, a pessoa deve ficar pelo menos metade submersa e murmurar o mantra Gayatri. Enquanto ele estava em pé no rio, Akrura de repente viu Balarama e Krishna dentro da água. Ele ficou surpreso de vê-los lá porque tinha certeza que eles estavam sentados na quadriga. Confuso, ele saiu da água imediatamente e foi ver onde os meninos estavam, e ficou surpreso de ver que eles estavam sentados na quadriga como antes. Quando ele viu os dois na quadriga, começou a imaginar se os tinha visto na água. Então ele voltou para o rio. Dessa vez, ele não viu somente Balarama e Krishna ali, e também muitos semideuses e siddhas, charanas e gandharvas. Todos estavam em pé perante o Senhor Krishna, que estava deitado. Ele também viu Sheshanaga com milhares de capelos. O Senhor Sheshanaga estava coberto com vestimentas azuladas e seus pescoços eram todos brancos. Os pescoços brancos de Sheshanaga pareciam exatamente como montanhas cobertas de neve. No colo curvado de Sheshanaga, Akrura viu Krishna sentado muito sobriamente com quatro mãos. Seus olhos eram como as pétalas avermelhadas da flor de lótus. É, o Senhor Balarama serve Krishna assim, como cama, como roupa, como pente, como tudo, né? Em outras palavras, quando voltou, Akrura viu Balarama transformado em Sheshanaga e Krishna transformado em Mahavishnu. Para aqui, Bhima. É, vamos parar aqui porque realmente vai começar a descrição, né? Só se falou, né? Só se falou que Balarama se transformou em Sheshanaga e Krishna em Mahavishnu. E agora, para não cortar a descrição no meio, também não dá tempo, né? Não dá tempo. A gente vai deixar a descrição para o próximo programa. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra esse livro para ler na tela, de graça, ou baixar em áudio, de graça também. Mas se você não quer ler na tela, não quer baixar o áudio, então a próxima opção é o link Livros de Prabhupada, onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já cliquei, já abriu aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, que também tem essa história com todos os detalhes no décimo canto. Então, todo mundo deve ter essa coleção em casa, né? O Shrimad Bhagavatam. Então já está aí o primeiro canto completo com os três livros. Você já encomenda aí e chega rapidinho na sua casa pelo correio. Depois vem essa coleção, o Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. É o consolador prometido, né? Pode consolar qualquer pessoa dentro do universo. E depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. Depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. E agora sim, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. É o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Oh, eu pensei uma coisa engraçada aqui, viu? Tá. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715755. Não, eu pensei o seguinte, que parece que a gente faz de propósito para a pessoa comprar o livro. Não, é que infelizmente, né, a gente está no mundo material e todo mundo tem compromisso, todo mundo tem que fazer isso, fazer aquilo, e aí infelizmente não dá para ficar direto aqui. Senão, se fosse nas moradas eternas de Deus, a gente ficaria direto, né? Então é por isso que você deve ter esse livro em casa e deixar na sua cabeceira e ler todo dia antes de dormir, né? Tá bom, já parei de falar, qualquer dúvida, informações, já sabe, né? Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males espanta. Haraye Nama Krishna Jadavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shrimadu Suda Gopala Govindara Shrimadu Suda Giridari Gopinatha Madana Moha Giridari Gopinatha Madana Moha Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shri Rupa Shri Sanatana Vatara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Shriva Gopala Bhata Dasara Guna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama